E aí, mané, vai encarar? Uhul! O que você vai ouvir agora é altamente contagioso. DJ Nicolas. DJ Nicolas. DJ Nicolas. Tô passando pra dizer que tô fechadona com o DJ Nicolas. O melhor DJ do Brasil. Pra remexer o bumbum. Mato Grosso. Grande Nicolas, o inigualável, botando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. DJ que detona nas pistas. De Barra do Garças, Mato Grosso. minha oportunista em dois piroca quer sentar. Mas ela quer os dois juntos no mesmo lugar. Pra mim, escuta aqui o que eu vou te falar. Tu senta aqui, tu senta, senta, senta, senta, senta lá. DJ, DJ Nicolas. Ponto senta aqui, ponto senta lá. Ponto senta aqui, ponto senta lá. Ponto pode aqui, ponto senta lá. Na minha se decide, então o primeiro vai ficar. Pra gente fazer neném. Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta. Nas mixagens, senta aqui, DJ, senta, DJ senta, Nicolas. Senta aqui. A bunda corre, a safada aqui na mente vem maldade. Senta a pica na pica do céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Nicolas, um novo conceito em som automotivo. Senta, senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta, senta aqui. Fica me. Nicolas. O chefe delas, da Siraquia, nada mais. DJ Nicolas, o inigualável. Botando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. Eu sou Bin Laden, o chefe delas, da Siraquia, nada mais bandida da favela. Eu sou Bin Laden, o chefe delas. Iraquiana das bandidas da favela. Olha o golpe dela, olha o golpe dela. Ficaram milionária, boa noite Cinderela. Olha o golpe dela, olha o golpe dela. Ficaram milionária, boa noite Cinderela. DJ Nicolas, o DJ que detona nas pistas. De Barra do Garças, Mato Grosso.

DJ Nicolas, o DJ que detona nas pistas. De Barra do Garças, Mato Grosso. Rola a bunda no chão, bate a bunda no chão, tchau, tchau, tchau. Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, bate a bunda no chão. Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, bate a bunda no chão. Grita o nome do Luan que te dá a condição. Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, bate a bunda no chão. Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, bate a bunda no chão. Grita o nome do seu DJ Nicolas, um novo conceito em som automotivo. Do Luan que te dá a condição. Tão. Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, bate a bunda no chão. Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, bate a bunda no chão. Grita o nome do seu macho que te dá a condição. E a dama esculacha, hein? DJ Nicolas, o inigualável, botando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. De leve, dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve. Começou 17 e hoje ela não quer. Ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve. Lançamento do ZWK, menina em louco. DJ Nicolas, um novo conceito em som automotivo. Ela dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve, dá uma sentada de leve. DJ Nicolas, o DJ que detona nas pistas. De Barra do Garças, Mato Grosso. De leve, dá uma sentada de leve, ela dá uma sentada de leve. Que boca macia quando mama. Que boca macia quando mama. Pode lamber, chupa o TH e o chá de detona. Pode lamber, chupa o TH. DJ Nicolas, um novo conceito em som automotivo. E se eu ver o mano TH, e o moleque é fabuloso. E se é o Fabio detona, e o moleque é fabuloso. E esse é o DJ Tzinho. E o moleque é fabuloso. Ele bota de uma, bota de dois, bota de três, ele tudo de novo. Ele bota de uma, bota de dois, bota de três, ele tudo de novo. Ele bota de uma, bota de dois, bota de três, ele tudo de novo. Os moleque da detona funk, elas vão com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Pros moleque da detona funk, elas vão com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Pros moleque da Nicolas, o inigualável, botando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. Que boca macia quando mama. Que boca macia quando mama. Pode lamber, chupa o THI, o Fábio detona. Pode lamber, chupa o THI, o Fábio detona. Pode lamber, chupa o THI, o Fábio detona. E se eu ver o mano THI, e o moleque é fabuloso. E se é o Fábio detona, e o moleque é fabuloso. E esse é o DJ Tzinho, e o moleque é fabuloso. Ele bota de uma, bota de dois, bota de três, ele tudo de novo. Ele bota de uma, bota de dois, bota de três, ele tudo de novo. Ele bota de uma, bota de dois, bota de três, ele tudo de novo. Os moleque da detona funk, elas vão com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Os moleque da detona funk, elas vão com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Os moleque da detona funk, elas vão com a mão no joelho. DJ Nicolas. Diretamente de Barra do Garças, Mato Grosso, para você não parar de dançar. Hey!

Nicolas. Nicolas. Nicolas, Nicolas, barra do Garça. Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, devagarinho. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar, ainda chama as amiguinhas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cintura e deixa aí até o chão. Vai, vai, senta essa bunda no chão. Vai, vai, fica essa bunda no chão. Vai, vai, bota essa bunda no chão. Bota a mão na cintura e deixa aí até o chão. Vai, vai, senta essa bunda no chão. Vai, vai, fica essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar, ainda chama as amiguinhas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Vai, vai, senta essa bunda no chão. Vai, vai, essa bunda no chão. Vai, Nicolas, vai, Nicolas, essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até Mato Grosso pra remexer o bumbum. Vai, vai, quica essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. DJ, DJ Nicolas. O inigualável.

bola e gira, desce de perna aberta, na direção ela brinca. Tô fechadaço com meu mano DJ Nicolas, o melhor DJ do Brasil, viu? De Mato Grosso pra remexer o bumbum. Fechadaço com meu mano DJ Nicolas, o melhor DJ do Brasil, viu? Pepeca no pau, pau, pau, na pepeca, pepeca no pau, pau na pepeca. DJ Nicolas, o inigualável, derrotando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. DJ Nicolas, o inigualável, derrotando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. É só você abrir as pernas, pula no palco atrás. Rapaziada, tô fechadaço com meu mano DJ Nicolas, o melhor DJ do Brasil. Viu? Que negócio é esse, meu filho? DJ Nicolas, o inigualável, derrotando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. Oi, como é bom transar com a puta profissional, desce logo, logo, que vem com jeito fenomenal. Oi, como é bom transar com a puta profissional, desce dele com cabeça, calor de 30 graus. Oi, desce dele com cabeça, calor de 30 graus. Oi, desce dele com cabeça, calor de 30 graus. DJ Nicolas, o inigualável, derrotando a mulherada de Mato Grosso pra remexer o bumbum. DJ Nicolas, fera do som automotivo. DJ Nicolas, Nicolas de Barra do Garças, para todo mundo. Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas,